colocar minha fé em ti. Caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer. Abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Você pode erguer suas mãos e dizer: leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, mais alto, acima do medo, acima da dor, oh, acima da aflição. Leva-me, Senhor, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor.